173, decolou 33, controle Salvador, 120, decimal 8. 208, 173. Suporte estabilizado. Reporta 10, estabilizado, exceita 10, 103, 18 na meta. Passa 1500. 1173, contato radar, tudo para o nível 360, direto Leda. Direto Leda em atenção 360, 1173. Controle, gol 1173, condições de voo, ótima. Sala de coordenação, gol 1173. Gol 1173, voo, ótima. Ótima, 1173, obrigado. Eu 42197, Charlie confere, autorizado Campinas, nível 340. Decola da 1 a 0, primeira curva direita, Perfil da saída da EL, Leda, transição Motiva, peso 120, rota do plano. Aciona 5074, controle Salvador, 120, decimal 8. Confirma a posição país Leda. Não compreendi? Confirma a posição país Leda. País Leda, vou à posição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Autorizado, cabina 340. Faço conforme plano de voo, decola 10, curva direita da EL, Leda, Motiva, upper zoom 10. Aciona 5074, controle Salvador, 1208, azul 4217. Azul 4217, correto, reporte pronto, tiver. São 38 no meio estabilizado? Estabilizando agora, e visual quando der. Gente, complete a aproximação, chame torre, 118 decimal 95, bom posto. Visual de 95, obrigado, senhor. 1173, passa nível 150, chame centro Recife, em 125 decimal 1, alterna 33 decimal 95. 25133 95, 1173, bom dia. Bom dia. Sou em Salvador, bom dia, TAM 38 no meia, estabilizado ILS, baixado e travado. TAM 38 no meia, tráfego avistado, autorizado pouso tipo no zero, vento 280 graus, 02 nós, ajuste de altímetro, 10 no 5. Livre pouso no 0, TAM 38 no meia. Salvador, é o Tan Mike, Hotel Bitton, Palmo Deve do Reboque, posição 3. Muitíssimo obrigado. Posição 2, muitíssimo obrigado e um bom dia. Gente, bom dia. Tá 3896, solo aos 43, libera direita, alfa, quilo, pate 3. Remota 2 Romeu prevista. Afirmativo, alfa, quilo, pate 3, 2 Romeu prevista, é a outra 3896. Para pushback e acionamento. Ponte 10. C3520, está autorizado, reporte pronto, tá? Vai reportar, 3520. Solo Salvador, Papadão, Quebec. Papadão, Quebec, prossigo. Solicito autorização para giro de motor, aqui na posição 2, Romeu, pate 3. Autorizado. Reporte no terno, no infraero paciente? Sim, infraero paciente. Reporte no terno. Ok, repassarei. solo Salvador Azul, Mato 2, 17, pushback, salada de cordão 3. Azul, aguarde para início do pushback, a aeronave da Cê finalizando, passará sua retaguarda. Após a mesma autorizada, reporte táxi. Feito, após passagem do tráfego da TAM, autorizado pushback, salamento Azul 4, 2, 17. Valeu, Azul 4217. Prossiga. Confirmado, senhor Ita, nós estamos próximo do pushback, ainda tem outra aeronave a caminho? Negativo, somente a aeronave da TAM finalizou o pushback e iniciará o táxi. Para o táxi, TAM 3520, tem 59 a bordo, 1h50, alterna Recife. 1h50, Recife, confirme o POB, tá? 59, tá. TAM 3520, livre táxi, patinho no Índia, ponto espera, 1-18-95, ajuste de altímetro 1-0 no 5. 7-1, ator, ponto espera, 2-8-95, TAM 3520. Azul 4217, prossiga com a informação novamente, foi intercortada. Considero da... só para confirmar o tráfego, já tinha iniciado o táxi. Obrigado. Ciente. Salvador, um bom dia. O Santo 3520, próximo ao ponto, espera na 190, pronto. C3520, está autorizado a linha de decolar 510, vento 160 graus, 029. Vai a linha de decolar, 3520. C3520, decolar 35, controle Salvador, 20, decimal 8. 208, 3520. Controle Salvador, boa noite, 3520. É 3520, contato radar, tubo para nível 190. Confirme, vai fazer saída pouco ou deseja voar direto com onde? A gente está fazendo a boca, subindo 190. Gente, nível 190 ainda está contido dentro da terminal Salvador. E o fixo de Conde seria mais próximo, mais direto à proa de Aracaju. Ok, então posso voar Conde. Gente, Rui Conde está presente, nível 190. Ok, Conde 190. 4h30, alternado Ribeirão Preto. Hidrotaxi via Índia, ponto espera 118, decimal 95, ajuste ao time para 10095, azul 4297. Via Índia, ponto espera, torre 1895, azul 4217. Salvador, bom dia, azul 4217, ponto espera 10. Azul 4217, está autorizado a alinhar e decolar 10, vento 140 graus, 029. Autorizado a alinhar e decolar 10, azul 4217. a decolagem do 042127. Quente. Aracaju, Azul Lima. Azul 42127, decolou 0600, controle 120.8. 1208, Azul 4217, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4217, decolado passando 1100. Azul 4217, acione transponder 5074, subou a nível 340, direto ali, aguardando o contato radar. 340, vai acionar 5074, voando Leda, Azul 4217, Azul. Azul 4217 está sob vigilância radar. Cliente 4217. Controle Salvador, Azul 4217. Precisa. Vai coordenar a proa de Potiva. Lá de coordenação. Caso. Azul 4217, vou ir por base. Bubave, Azul 4217, grato pela coordenação. 3520, 9 milhas para a posição Conde, mantenha nível 190, serviço radar terminado. Outra vez a posição Conde, chame Aracaju em 120, decimal 3, bom voo. Ok, através Conde 203, obrigado e bom dia. Sul 4217, passa nível 150, chame centro Recife, em 125, decimal 1, alterno 33, decimal 95. Recife, 1251, 13395, azul 24217, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia. O meu nome é ONU, informação Delta. Estamos na posição 11, autorização Guarulhos. O meu nome é 1, a Delta confere, autorizado Guarulhos, nível 360. Decolagem da 10, primeira curva direita. Segue o perfil da saída da El, Leda, transição Mótiva, eu preciso 10, Taubaté. 5106, o transponder, controle Salvador, 120, decimal 8. 360, conforme, decola da 10, primeira direita, Sael, Leda, Monte, superior Azulu, 10, Taubaté. 5106 no transponder, 208, controle Salvador, 1901. O número 61 no correto, reporte pronto para o SPEC. Portanto, obrigado. Romeo Uno para pushback. Está autorizado, reporte pronto, táxi do Romeo Uno. Autorizado, táxi Romeo. Salvador, bom dia, Zoal, tem aqui Lima. Alfa, Yankee Lima, prossiga. Alfa, Yankee Lima, se encontra no pátio 3, posição 4 Lima. Solicita uma autorização para a partida do motor em marcha lenta por 5 minutos. A entrada já está ciente. Reporte no término, Alfa, Yankee Lima. Grave, reportaria o término. Uno para o táxi, temos 163 a bordo, temos 3 horas e 50, o terno do Belém. Gol 1161 para o táxi, Apache 1 no Índia, ponto espera 118.95, ajuste o time para 1-0 no 5. Ok, Apache 1 no Índia, 118.95, no ponto espera, 1016. 1-1, obrigado, bom dia. Salvador é uma... Como é que é? O 961, autorizado a alinhar e decolar piscina 0, vento 3, 10 graus, 03 não. Decola piscina 0, voa 961. Salvador, tô 3601 na posição 2, informação Delta. Tô 3601, Delta confere, pronto, cópia? Prossiga. Autorizado São Paulo, nível 360. Decolo da 10, primeira curva direita. Cumpro perto da saída da El, Leda, transição Mortiva, Uppers 10, rota do plano. Controle Salvador em 120, decimal 8, transponder 5110. Afirma, saída da El, transição Mortiva. Afirmo, da El, transição Mortiva. Tô 3601, cotei já a autorização, por gentileza? Você tá copiando o 3601, como recebe? Agora alto e claro, poderia cotejar a autorização, por gentileza? Mas estou obtendo contato? Chame aí 118.95, por gentileza. Confirme, não recebe do 3601? Salvador Alfa Enclima finalizou a partida do motor, bom dia, obrigado. Gente, Alfa Enclima. Não copiei a... o cotejamento da autorização, tá 3601. Como recebe agora? Agora, alto e claro. Eu já cotejei duas vezes, vou tentar uma terceira vez. Autorizado São Paulo, nível 360, pistinho 10, saída da El, transição Mótima. Controle 208, transponder 5110, tá 3601. Tô 3601, está correto o cotejamento, reporte quando pronto para o pushback. Ok, grato. Estamos prontos para o pushback agora, posição 02. Autorizado push, reporte pronto, táxi, tá 3601. Autorizado pushback, reportará para o táxi, tá 3601. Controle Salvador, 120.8. 208, gol 129. Controle por Salvador, bom dia, gol 961. Vou no 161, contato radar, vou para o nível 360, direto Leda. Direto Leda, 360, gol 961.